picada lá do Jardim do Lago, né? Tem muito gaúcho por lá, aliás, espalhados por todo o Chapecó, mas lá no Jardim do Lago, quero mandar um abraço muito especial. Não vou nominar, porque senão eu vou roubar todo o tempo do programa de hoje, mas pra, no conjunto, no contexto de todos vocês, foi um privilégio sempre revê-los. Prefeito em exercício, Valmor Scolari, muito bom dia, seja bem-vindo. Nesta quinta-feira, dia 28, estamos fechando o ano de 2017, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Supercondá. Bom dia, Mário, Maurício, que nos acompanham. Bom dia a todos. Uma alegria, sempre, como sempre tenho dito, né? Uma satisfação poder conversar com o ouvinte, prestar contas, falar um pouquinho sobre o mandato, né, de vereador, de presidente da Câmara, aquilo que desempenhamos, né, as funções que desempenhamos em 2017. E, claro, destacar a importância desses dias agora, desses 10 dias como prefeito em exercício, prefeito Chapecó, no qual nos honra, né, em grande, como diz um amigo meu, em grande quantidade, né, nos honra em quantia e nos deixa muito felizes, né? E, claro, sem esquecer do agradecimento, da confiança, do respeito, né, do prefeito Boligon e do vice-prefeito Hélio Sela, que prontamente, né, construímos esta forma, este momento de chegar até aqui e ser o prefeito em exercício da cidade de Chapecó, visto que tivemos um ano de muitas funções, um ano de muito trabalho, um ano de muita dedicação, e que fica coroado agora com esta oportunidade de ser o prefeito. Tive a oportunidade já ontem de cumprir alguns eventos e cumprir a agenda de prefeito, que aliás é bastante intensa, mas, como eu disse, é um orgulho, é uma oportunidade e também um reconhecimento do prefeito Boligon, do vice-prefeito Hélio Sela, ou seja, do Poder Executivo para com o Poder Legislativo, né? Visto que o Poder Legislativo esteve na sua independência, na sua forma de agir e de pensar, contribuindo também para todas as questões que envolvem a cidade de Chapecó, né? E agora, coroado esse ano do centenário, com essa oportunidade de ser o prefeito em exercício. Prefeito Valmor Scolari, 10 dias, dia 31, você retorna à Câmara para fazer o fechamento do ano, ainda sob a sua responsabilidade. A gente sabe que tem, como o prefeito tem, o Poder Executivo, o Legislativo também tem, naquele relatório final de fim de ano, tem o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado, né? Porque o Legislativo, ele é um poder independente, né? São dois poderes distintos, o Executivo e o Legislativo, mas essa prestação de contas faz parte de ambos, né? O senhor retorna, então, dia 31 para fechar definitivamente e passar, não sei se está definido, eu ouvi falar no dia 2 de janeiro o cargo, então, para o futuro presidente, que já está interinamente lá, né? Que é o vereador Itamar Anhorleto. O que que dá? Hoje é quinta-feira, faltam aí 3 dias, Valmor. O que que deu para fazer até agora em termos de prefeito em exercício e que se projeta até o final de semana? Olha, Pedro, nós, como eu disse, a agenda do prefeito é uma agenda muito extensa. Mais um município como Chapecó. É, um município como Chapecó. E o prefeito que não tiver vice-prefeito é muito mais difícil. Isso senti na pele. É tarefa dobrada. Senti na pele agora nesses 10 dias a representação, a necessidade de estar presente nos eventos. É, eu tive a oportunidade de já, desde o primeiro dia, né, conversar anteriormente com o prefeito Boligon também para deixar alguns encaminhamentos. E fico muito feliz de poder, nesses dias, ter encaminhado algumas questões importantes, como, por exemplo, e isso cumprimento, agradeço e faço eco a um pedido da comunidade da linha Henrique, por exemplo. É outra que eu não conheço. Comunidade da linha Henrique, que é... Agora, eu falei linha pequena, tem linha Henrique também. Linha Henrique, que é um pouquinho para frente do Distrito Industrial, entrando ali no Trevo, e que tem uma comunidade grande ali, e que eu tive a honra, né, por duas eleições, nas duas últimas eleições, fui o vereador mais votado daquela comunidade. Eu recebi a confiança dos moradores por duas vezes. E um dos compromissos que assumi junto com o prefeito Boligon, e é uma reivindicação da comunidade, né, de que a comunidade precisa de água. é uma das comunidades do interior que ainda não foi atendido com o programa de água. E é uma preocupação, desculpe interrompê-lo, Valmor, mas me vem à cabeça agora que me vem à mente que o secretário da Agricultura, Valdir Crestan, está muito preocupado aí, porque nós, a previsão com o verão, com pouca chuva e muito calor. Exatamente, Pedro. Você veja bem, esses dias agora com 30, 40 graus aí, e a comunidade com pouca água, ou quase sem. Então era um compromisso que nós assumimos de batalhar por isso, de defender a comunidade nesse momento. E como eu tive essa honra agora de ser o prefeito, já na sexta-feira, quando assumi, o prefeito Boligon solicitou ao secretário Crestani que este pleito se torne uma prioridade agora para o mês de janeiro. Então já é um compromisso que assumi e já encaminhei para esta comunidade, para que nós possamos, durante o ano de 2018, já traçar aí as partes burocráticas, ou seja, construir a associação, fazer os encaminhamentos para a perfuração do poço ou para a questão da rede d'água, né? Se tiver alguma... E nós temos vários modelos aí, tem essa região da linha Marcon, da Baronesa da Limeira, alguns locais foram perfurados poços, em outros locais foram firmados parcerias com proprietários de poços já devidamente licenciados. Então está dado o start para atender essa comunidade. Tem a quem eu faço uma referência especial, meu amigo Alexandre Todeschini, que me ajudou a capitanear esse assunto, o Jean, que também mora lá na comunidade, é uma liderança importante, e que confiaram na nossa palavra, confiaram no nosso compromisso, e agora para o ano de 2018 vamos conseguir encaminhar e resolver essa situação dessa comunidade que tanto precisa dessa questão da água. Também na sexta-feira já encaminhei com o prefeito Boligon, e isso será um compromisso que eu mesmo terei que encaminhar como secretário de desenvolvimento urbano, né, auxiliar a comunidade do acesso ao aeroporto, né, que precisa fazer melhorias no salão comunitário, em toda a estrutura do salão comunitário, e que terá que ter, né, o auxílio da prefeitura aí na parte da engenharia, enfim, naquilo que for possível e permitido, para que a gente encaminhe. Comunidade da Colônia Bacia, que nós precisamos melhorar os acessos, e conversei ontem com o secretário Carraro, que é da superintendência da IFAP, que é responsável pela região, e já está, inclusive hoje, já está fazendo algumas visitas em algumas comunidades daquela região, principalmente da Colônia Bacia, para que nós agora, no retorno das máquinas, a partir do dia 8, nós possamos também estender a programação para aquela comunidade. E ontem tive a oportunidade de assinar o termo de cessão de uso de uma lei que nós votamos na Câmara, a pedido do prefeito, encaminhada pelo prefeito Boligon, de uma cessão de uso de um terreno de 1.500 metros quadrados para a Associação de Voluntários do Hospital Regional. E estiveram muitas senhoras voluntárias ontem, a presidência da dona Edia Lago, e que há muitos anos milita e trabalha nessa área. Todas as senhoras voluntárias estiveram lá ontem para acompanhar a sanção do termo de cessão de uso, e agora elas passam a fazer parte desse espaço público, uma área institucional que foi doada para a associação, e que agora elas vão trabalhar a questão da arrecadação de recursos para a construção da área. Além, claro, de um ato extremamente importante, que foi o lançamento do selo comemorativo dos 100 anos, o selo do centenário. É o selo que será comercializado pelos Correios, não só para colecionadores, não só para os filatelistas, né? Mas também será comercializado nas agências locais. O cidadão que enviar uma carta comercial, uma carta, uma correspondência, qualquer que seja, ela sairá com o selo do centenário, que tem a foto das estátuas lá do final da avenida, que simbolicamente representam este centenário, este ciclo dos primeiros 100 anos, os nossos pioneiros, os nossos desbravadores, e que agora o selo será também utilizado pela Prefeitura Municipal nas suas correspondências que serão expedidas. E também ontem firmamos a parceria, um convite nosso, e atendeu prontamente o presidente da Câmara, Itamar Anholeto, para que a Câmara também, as correspondências institucionais da Câmara a partir do ano que vem, também sejam chanceladas pelo selo do centenário. Isso é histórico, ficará

Esse centrinho está sendo procurado por muitas pessoas de todo o estado de Santa Catarina, inclusive mães estão levando seus filhos para o centrinho para ter um tratamento especializado na parte labial. Então o governo está investindo R$50 mil mês. O hospital não está conseguindo se manter. Então essa moção, aquele que toca no coração dele, que pensa que poderia ser um filho, poderia ser um neto dele, e ele vem investir, ele não está investindo errado, estaria investindo muito bem em prol da saúde do povo de Santa Catarina. Você acompanhou o Notícias em um Minuto, programa da Câmara Municipal de Chapecó. A sua vida está cada vez mais digital e você está sempre online. É nesse mundo do futuro, que já faz parte do seu presente, que você precisa de uma graduação que acompanhe o ritmo do seu dia a dia. Conheça os novos cursos EAD 100% digital da UNOESC. Professores qualificados, plataforma dinâmica e tudo para você aprender onde e quando quiser. E por um preço que não pesa no seu bolso. Inscreva-se em vestibular.unoesc.edu.br. Graduação EAD da UNOESC. Para quem quer mais, em qualquer lugar. É Natal, é Ano Novo. Vamos ouvir a mensagem do deputado Marcos Vieira. Em 2017, aqui no Grande Oeste, trabalhamos juntos e realizamos muitos sonhos. Em 2018, vamos juntos, mais uma vez, colher uma nova safra de realizações. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que deseja o deputado Marcos Vieira. A Leve banca tudo com 30% de desconto em 3 vezes sem entrada. É toda a loja, calçados, confecções, cama, mesa e banho. Tudo com 30% em 3 vezes sem entrada no crediário Leve ou no cartão. Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Que as realizações alcançadas este ano sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso. Que este Natal traga muita felicidade para todos os dias do Ano Novo. São os votos de Feliz Natal e Boas Festas de Zé Caramori. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Passam 12 minutos das 9 da manhã, temperatura 24 graus, né? Os ouvintes já começaram a enviar aqui mensagens, perguntas, questionamentos, né? Prefeito Valmor Escolar vai ter que, no fim, responder esse povo aqui, isso, né? Isso sempre é bom, aliás, né? É de praxe de sua parte, né? Mas é sinal de... Primeiro que é sinal de audiência, né? Segundo, é sinal de que as pessoas têm demandas, e se tem demandas, nós temos que correr atrás para resolver. Esse é o trabalho, esse é o dever dos homens públicos, homens e mulheres, né? Como... Isso não se faz diferença, mas é o dever de quem se expõe como Verdade. Servidor público. O homem público, ele é exposto ao povo, exatamente. Né? Exatamente. Valmor, uma pequena diferença que existe entre o legislativo e o executivo, isso é domínio público, né? O legislativo, o vereador, ele não tem a caneta na mão para decidir as coisas, ele é legislador na fiscalização, fazer requerimentos, na apresentar projetos que não onerem os cofres públicos ou apresentar a receita, não, amor? Uhum. Qual é a diferença que tu está sentindo, por exemplo? Ali tu está com a caneta na mão. E lá no legislativo, mesmo com o presidente, claro, tem uma autonomia maior, mas mesmo assim é legislador. E hoje aqui você é executivo, hein? Sim, Pedro, a diferença é muito grande, né? Na oportunidade, nos anos, nas gestões, né, das administrações anteriores do prefeito João, onde fui secretário de infraestrutura, depois com o Caramori também fui secretário de assistência social, enfim, há uma diferença ser secretário, ser executivo e ser vereador. A diferença mais gritante é essa, de que o secretário, estando diretamente no assunto ou tendo a demanda, pode resolver de pronto. Sendo um assunto pertinente à sua pasta, estando próxima do seu local de trabalho ali, do seu ambiente de trabalho, é fácil de resolver. As demandas que chegam para os vereadores, elas já dependem do encaminhamento. Aí você não tem como ir lá, por exemplo, resolver direto. Você precisa pedir para alguém. É por isso que nós temos hoje, nós tivemos um saldo aí, por exemplo, em 2017, nós tivemos mais de 1.000 indicações. Ou seja, são mais de 1.000 pedidos, mais do que um por dia, se tivesse que resolver todos, só de demandas da Câmara. Isso é completamente impossível no administrador. É inviável, né? Não tem como. Mas são demandas que vieram da sociedade. Sim. Ninguém inventou, né? Então, você imagina. Então, são mais de 1.000 demandas levantadas pela Câmara. Claro que dentro do possível, os secretários têm atendido os vereadores, né, nos encaminhamentos, as solicitações são as mais diversas, e a infraestrutura, a saúde, essas são as maiores demandas, né? Então, essa diferença ela é brutal, né? Mas o papel do vereador também é fundamental, e é importante que o vereador exista nesse processo. A Câmara de Vereadores, apesar de alguns criticarem, acharem que a Câmara não é importante, a Câmara é fundamental para que o processo democrático, para que a população, para que as pessoas, para que o povo esteja representado e possa participar da administração pública. O vereador é o cidadão que você encontra todos os dias. Sejam uns mais presentes, outros menos presentes, mas você encontra o vereador todos os dias, seja nas suas demandas pessoais, seja nas demandas coletivas. O vereador é o cidadão que é o primeiro a ser cobrado, seja pelas redes sociais, seja por onde for. É o primeiro que as pessoas encontram. Depois vem o prefeito. E aí o prefeito também está sempre circulando, está sempre nos eventos. O prefeito Boligon, por exemplo, é um prefeito muito presente, então as pessoas acabam interpelando, acabam questionando, acabam pedindo, do mesmo jeito que acabam elogiando, porque a gente tem andado com o prefeito Boligon em alguns eventos por aí, e são inúmeros os elogios também, de que a administração vai bem, de que a gestão vai bem, e a gestão hoje, e nós conseguimos isso desde 2005 com o prefeito João Rodrigues, que é a questão do grupo. Quando se fala em administração, se fala em grupo. É um grupo de pessoas, não é um determinado partido político que administra, é um grupo de pessoas que pensa o bem da cidade, que quer administrar da melhor forma possível e que procura resolver as demandas da população o mais rápido possível. Então, essa diferença do executivo e do legislativo ela é muito presente. Por isso que são, como eu disse, são muitas demandas, são muitos questionamentos, e por isso que a Câmara, ou por isso que os vereadores, na sua grande maioria, se dá mais destaque, se tem mais ênfase quando é uma denúncia, quando é uma reclamação, quando é uma demanda nesse sentido, que gera uma polêmica maior e gera um conhecimento maior da sociedade. Porque as demandas positivas, né? As demandas positivas geralmente elas não conseguem ganhar a mesma repercussão. Você veja dois exemplos. Eu tive um projeto aprovado de minha autoria, né, que permitiu que o cidadão retire o remédio da lista do SUS em qualquer unidade de saúde. Não especificamente não aquela que ele pertence. Exatamente, não a que ele pertence. Então, isso gerou uma grande repercussão, foi extremamente positivo, né? Mas não gera tanto comentário ou não gera tanta informação de quem foi o autor, de como circulou a lei. Não dá visibilidade. Não dá a visibilidade que dá, por exemplo, quando você reclama de alguma Exato. Coisa, quando você aponta Infelizmente, o dedo. A notícia Infelizmente. Ruim. Infelizmente. Ela corre mais rápida e ela, a mídia prefere uma notícia ruim. Pois é. A gente tem que falar de cadeira isso aí, viu? Bom, amor, já que entramos nessa questão, eu tenho muitos assuntos ainda a abordar contigo, aproveitando hoje que a gente assume aqui o comando do Estúdio Condá. Como é que foi o ano legislativo, já que termina para ti, então, praticamente domingo, né? Você teve, acredita que pôde fazer um bom trabalho com o presidente da casa, falando na Câmara, a sua sintonia com a oposição, você fala muito de paz, de tranquilidade, de ouvir a oposição, de sintonizar, porque, independente da situação, a oposição são vereadores eleitos pelo povo, né? Como é que dá para avaliar este ano de presidência da Câmara? Olha, Pedro, eu procurei fazer o papel de presidente mediador. Sim. Ou seja, procurei ficar independente nas questões, manter a independência do Poder Legislativo, mesmo pelo vínculo partidário e pelo compromisso que tenho de apoiar o governo do prefeito Boligon, mas procurei ser independente nas questões, permitir que cada vereador desempenhasse o seu trabalho sem nenhum tipo de restrição de minha parte. Proporcionamos que a Câmara oferecesse as melhores condições aos vereadores, tanto é que as verbas de gabinete, enfim, as despesas dos vereadores, nós conseguimos, com a compreensão de todos, reduzir os gastos dos vereadores, mesmo sem que houvesse qualquer tipo de imposição ou qualquer tipo de restrição da minha parte, cada um da sua consciência, do mesmo jeito que proporcionamos que cada um gastasse ou utilizasse os seus recursos que estavam disponíveis da melhor forma que achasse importante para o funcionamento do seu gabinete, né? Conseguimos fazer pequenas economias dentro da Câmara que representam muito no final de toda essa história. Por exemplo, devolvemos um carro, né? A Câmara tinha 4 veículos, né? Ainda no mês de maio, nós devolvemos um veículo. Havia necessidade, vamos jogar muito sinceramente aqui, necessidade de 4 carros? Não havia, por isso devolvemos um e não fez falta. Essa é uma matéria que eu não tinha conhecimento. Sou muito sincero. Aí que está a questão da visibilidade que a gente falou. Por isso que eu digo que as matérias positivas nem sempre têm o mesmo alcance. E você tem toda razão. Devolvemos um veículo ainda no mês de maio para a prefeitura. Maio, junho, não tenho a data bem certa, mas foi logo na metade do ano, quando a gente identificou que não tinha demanda para tanto. E os vereadores, por isso que eu digo, os vereadores contribuem para essa economia. Por quê? Porque utilizam dos seus próprios veículos para fazer todo o seu translado, para se locomover na cidade, para ir para os eventos, para representar. Nós não temos isenção de estacionamento rotativo, não temos. A gente paga, igual a todo mundo. O meu carro está aqui na frente, estou pagando. Certo. Do mesmo jeito. Então, as pessoas também precisam compreender que todo mundo está fazendo um esforço para melhorar a gestão pública. Chapecó, nós estamos dando um exemplo. Nós tivemos, eu não estive, mas alguns vereadores estiveram no Congresso da UVESC, que é a União dos Vereadores, agora em dezembro, e a Câmara de Chapecó é uma das câmaras mais comentadas, porque é uma das mais enxutas do estado, serve de exemplo para vários municípios. Por exemplo, Florianópolis, a Câmara devolveu agora, deve devolver aos cofres públicos 7 milhões de reais. Nós vamos devolver 9 milhões de reais. Olha a diferença de população, etc. Nós vamos, a Câmara de Chapecó, agora no balanço, que no dia que entregar o cargo ao Itamar, de presidente, definitivamente, nós vamos fazer esse balanço, essa avaliação, mas já há um apontamento de que nós devemos devolver 9 milhões de reais para a prefeitura. Ou seja, deixamos de utilizar agora em dezembro e já serviu para o pagamento do 13º. Ajudou. Já ajudou, foram 9 milhões que voltaram para a economia, ou seja, para ajudar a pagar a folha de pagamento, ajudou a pagar outras despesas, enfim, são 9 milhões que a Câmara não se utilizou e ficou disponível para a Prefeitura utilizar. Então, isso é fruto da economia, do trabalho de todos os vereadores. Quando assumi a Câmara, logo fui e participei de uma reunião no Centro Empresarial. Lá estavam todas as entidades, a CIRC, o CDL, o SICOM, o Centro Empresarial, né, na presidência do presidente Nico Toso, que é o empresário do ano, né, também. E foi reeleito como presidente da... Foi reeleito presidente do SEC, né, uma grande liderança, um grande amigo, acima de tudo. E lá assumi um compromisso de que nós trabalharíamos com a meta de que a Câmara chegaria ao seu pico, o seu gasto máximo esse ano, de 3%. Para quem não entende, para quem não sabe, 3%, porque a Câmara tem direito a 6% de toda a arrecadação do município. 6%. É o percentual é lei. É lei. É lei. Pertence à Câmara Municipal de Chapecó. Pode gastar até 6%. Até 6%. Nós estabelecemos essa meta lá no Centro Empresarial de 3%, ou seja, apenas 50%. A metade. Vamos fechar o ano com 3,02%. 5%. Sem contar um detalhe que passei a incluir na conta, que é o dinheiro que é retido do imposto de renda, da folha de pagamento da Câmara, ele volta para a Prefeitura como receita. Sim. Fica nos cofres públicos. Então, esta receita do imposto de renda, nós, com esta receita, diluída esta receita, nós vamos fechar o ano com 2,81% do percentual de gastos, ou seja, do percentual total. Então, abaixo da meta dos 3%. Foi um ano, então, esse ano que você comandou, que está finalizando, como a gente já falou, domingo que vem, em que se fez a economia, se dialogou com a oposição também, todos tiveram vez e voz no seu gabinete. Sim, Pedro, nós proporcionamos, eu procurei proporcionar igualdade no tratamento para todos, e isto os vereadores vão passar aqui ao longo dos próximos dias, e no início do ano todo mundo, né, os vereadores certamente, muitos em janeiro já estarão trabalhando, a Câmara estará aberta, seguimos o mesmo ponto facultativo da Prefeitura, então a partir do dia 8 todos os trabalhos estão retornando, e aí os vereadores estarão aqui serão interpelados por você, pela Raquel, enfim, para que digam e gostaria que dissessem se tiveram algum tipo de constrangimento, algum tipo de corte, e eu garanto que não terão. Todos falarão de que foram bem atendidos e que a Câmara procurou não aparecer mais do que os vereadores, né? Procurei que a presidência não tivesse nenhum destaque a mais do que os vereadores. Cada um no seu destaque, fizemos mudança. Cada um tem o seu espaço, né? Mudamos a forma de divulgação da Câmara, né? Os programas de rádio, diluídos durante a programação, o Notícia em um Sabe Minuto. Sabe que acho que pegou muito bem isso aí. Pois, né? É, o Notícia em um Minuto que tem aqui na Super Condá, que é o programa da Câmara, que, aliás, faço esse destaque, né? A Super Condá, juntamente com a co-irmã, mantém o mesmo valor, a Câmara paga o mesmo valor há 3 anos, não houve nenhum acréscimo, nenhum valor, isso a gente precisa destacar. Então, quando se reclama, às vezes, do gasto com mídia, o gasto com mídia é dar transparência às nossas ações. Exatamente, senão não se tem visibilidade. Exatamente. E o povo tem que saber o que o vereador faz. E para as pessoas saberem o que está acontecendo, é preciso ter transparência. A transparência não é de graça, né? Tem um custo, tudo tem custo, então precisa fazer um investimento. Eu sempre considero um investimento, seja na mídia impressa, seja de qualquer forma. Então, nós procuramos otimizar os recursos, fiz um investimento que os vereadores presidentes que me antecederam já tinham iniciado a mudança, né, na nossa parte interna do plenário, por exemplo, do som, algumas coisas. Finalizei este projeto, economizei R$35 mil, que é a contribuição para a associação das câmaras, né, a CAMOSC, que não tivemos acordo esse ano. É pesada essa quantia, hein? Eu não concordei com o valor, propus uma redução de valores para a associação, por uma intransigência do presidente da associação não houve acordo, então não cumpri, não paguei, tenho o aval dos 21 vereadores da Câmara de Chapecó em não pagar este valor, então finalizamos o ano fora da CAMOSC esse ano, espero que agora o novo presidente, juntamente com o presidente Itamar, consigam ter um acordo para que a Câmara de Chapecó possa continuar participando da CAMOSC, que é uma entidade representativa, extremamente importante. Né? Nós reconhecemos esse trabalho, mas no valor que estava estabelecido, eu não concordei. Então, com esse dinheiro que nós economizamos, nós mudamos o som lá da Câmara, trocamos todas as lâmpadas, todos os corredores da Câmara, todas as áreas comuns, trocamos as lâmpadas antigas, colocamos lâmpadas de LED, reduzimos a conta de luz em 50%, já nos 3 meses que nós substituímos todo esse material, material que já se pagou e que é um custo a menos. Enfim, todas essas melhorias, trocamos todos os microfones, enfim, toda esta estrutura com a economia do dinheiro que nós deixamos de pagar para uma associação que, aliás, nos representa, mas que é inconcebível. É muito alto pagar este valor. Isso, então, é reconhecido. Para você ter uma ideia, só para as pessoas mensurarem isso, e os vereadores que estão me ouvindo, até mesmo os da região, compreendam. A Associação dos Vereadores, a União dos Vereadores, a UVESC, né, que nos representa no estado inteiro, né, nós pagamos R$ 480 por mês. E a associação local, o custo era de R$ 2.800. Então, eu fiz uma contraproposta, um valor parecido, não houve acordo. Ficamos, inclusive, fora da eleição da CAMOSC. Câmara de Chapecó ficou fora, né? Os vereadores locais ficaram fora, mas fiz avalizado por todos, então mantive a minha palavra, firmei, e agora em janeiro é uma nova administração, uma nova gestão da Câmara. Pode haver negociações. E espero e tenho certeza que haverá bom senso, e aí a Câmara de Chapecó voltará dentro das suas necessidades também de participação, até porque a associação é na cidade de Chapecó, então seria um contrassenso, né, não participar. Mas nós temos que participar com responsabilidade. Com valor condizente e com os pés no chão, né, Valmor? Exato. Bem, 9h29, mais 20 segundos, nós vamos a mais um intervalo, depois voltamos, então, falar com o Valmor Scolari, prefeito em exercício. ZYJ746. Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. Somente alcançaremos grande êxito quando formos fiéis a nós mesmos. Por isso, vamos receber o ano novo com alegria, esperança e muito amor no coração. E fazer desta virada de ano um recomeço de tudo o que é bom, de tudo o que queremos. Nós, da família Ufana, temos que agradecer indistintamente a todos os nossos clientes e desejar um novo ano de 2018 com muitas felicidades, muita paz, muito amor e muita saúde. E que os 365 dias sejam de sucesso e grandes realizações. Feliz Ano Novo! São os votos de Alfério Parisotto e família e toda a equipe Ufana. Ufana, lugar para a família comprar barato. A Esper Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratório com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avise sua receita na Esper Farma, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na Esper Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com o teleentrega. É só ligar 3322-1023. Quero ver brilhar na terra uma nova e linda luz, e sorrir e dançar, viver, cantar e sonhar cada segundo. Esqueça todo o mal, sinta a magia no ar. A melhor parte do Natal é compartilhar. Sicoob, compartilhando sonhos. Atenção Chapecó e região. Começou o Limpa Loja na Nery Calçados e Confecções em Chapecó. Foram selecionados milhares de produtos para o Compre 2 e Pague 1. Você não pode perder. É para limpar os estoques de Natal. Todos os setores da loja têm roupas e calçados no Compre 2 e Pague 1. O segundo item de igual ou menor valor é inteiramente grátis. Venha já. Promoção válida por poucos dias. Limpa Loja Nery Calçados e Confecções. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, centro de Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Fim de ano na Schumann já é bom. Com presentaço. É uau! R$99 na parcela do Ar Split 12.000. Quente e frio. R$99. É muito bom. Ganhar a instalação de graça. É uau! Refrigerador Consul 450 litros de espaço. É bom demais. Lotado de cerveja, então. É uau! Sofás com cores e estilos super modernos. A partir de R$59 mensais. Fim de ano na Schumann. É uau! Beba com moderação. Chegou a liquidação mais esperada do ano. Começou o Compre 1, Leve 2. A liquidação com a marca da Rede Leve. Toda loja, calçados, confecções e todo o setor de cama, mesa e banho. No Compre 1, Leve 2. Compra uma calça, leva duas. Compra uma camisa, leva duas. Compre um par de sandálias e leve dois. Compra um par de tênis e leva dois. A segunda peça, o segundo par igual, sai por apenas R$1. Compre 1, Leve 2. Até sábado da Leve. Notícias em um minuto. O condutor que acumulou 20 pontos na carteira de motorista entre 2012 e 2016 não corre mais risco de perder o direito de dirigir. Agora é lei. O Detran fica obrigado a contabilizar os pontos em até 12 meses. Ou seja, a pontuação atrasada não poderá mais ser cobrada. Somente os pontos do ano serão usados como punição. Além disso, o motorista deve ser avisado quando atingir 15 pontos na carteira. A ideia é tornar o processo mais eficiente e garantir o efeito educativo da medida. E os deputados aprovaram um projeto de lei que isenta o IPVA em Santa Catarina de carros com mais de 30 anos. A falta de uma tabela de avaliação para esses veículos dificulta o cálculo do tributo. E na maioria das vezes, o valor arrecadado não cobre os custos da cobrança. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vem, vem, que tem de tudo no atacadão. Venha aproveitar. Bombom Lacta, pacote de 1 kg, R$26,50. Hambúrguer bovino, frango, fast burger, 36 por 56 gramas, R$13,98. Refresco em pó, Tang, leve 20, pague 18, R$14,60. Detergente em pó brilhante, saco 2 kg, R$10,90. Água sanitária, que boa, 1 litro, R$1,99. Aproveite. Atacadão Chapecó, na Avenida Senador Atílio Fontana, 501E, sentido EFAP. Nos últimos anos, passamos a acreditar menos no futuro. O país passou por uma grande crise que levou muita gente a perder seus empregos e fechar as portas dos seus negócios. O país ficou cheio de obras inacabadas e vazio de esperança. Mas o Brasil deu a volta por cima e está retomando obras paralisadas. Muitas empresas estão abrindo suas portas. Os empregos estão voltando. Porque a economia está equilibrada. A gente tem sim razões para ter um feliz ano novo. Governo Federal. Ordem e progresso. Olá, amigos ouvintes. Aqui é o professor e deputado federal Pedro Czay. Este ano lutamos junto com você em defesa da saúde, educação, dos agricultores, do fortalecimento dos municípios, dos direitos dos trabalhadores e contra a reforma da Previdência. Em 2018, vamos juntos construir um outro Brasil e um outro país. É possível e necessário. Boas festas e um grande abraço a todos vocês. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas 38 minutos, esta é a hora brasileira de verão, a temperatura subindo, 25 graus, nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2017. Estúdio Condá com a presença do prefeito em exercício, Valmor Scolari, aqui de Chapecó. Valmor, mais uma pitadinha da Câmara ainda. Uhum. Tem um sonho antigo dos presidentes que passam, a gente não sabe se é possível ou não, porque sonhar é bom, né? Uhum. Mas muitas vezes a gente tem que pisar também nos pés da realidade, os passos da realidade. Sim. A questão da construção, que se fala já há alguns anos, da casa própria da Câmara. Hein? Olha, Pedro, nós... É um assunto complicado. É um assunto complicado no seguinte sentido. Como eu disse, nessas reuniões, nessas visitas que fizemos, que fiz durante todo o ano, no Centro Empresarial, no Observatório Social, enfim, as entidades, por exemplo... acham que é interessante e acham que a Câmara deva continuar pagando aluguel. Sim. Por quê? Porque você imobilizar um valor, né, nos dias de hoje, né, nós imobilizarmos aí, sei lá, 4 milhões, 5 milhões, não se justifica imobilizar esse valor. Até porque nós teríamos que ter um prédio aí, com no mínimo 4 pavimentos, com garagem, com auditório. Todo o mobiliário teria que ser novo. Toda a parte lógica teria que ser feita nova. Enfim, então há uma situação a ser construída. Eu propus de que nós criemos, e agora, nesses dias como prefeito, solicitei ao Dr. Cavalli, nosso procurador do município, a possibilidade de enviarmos um projeto de lei já para a Câmara o ano que vem. A ideia era que nós pudéssemos ter encaminhado este ano e votado esse ano, mas não foi possível. Então, para que o ano que vem a gente encaminhe um projeto de lei para a Câmara, criando o fundo para a construção do prédio. Ou seja, destes valores que a Câmara devolve todos os anos, que nós destinássemos um percentual... Um X% para o fundo. E vai aumentando. Exatamente. E que vai variar conforme a arrecadação. Sim. Os anos que tiverem uma arrecadação melhor, e eu acredito que o ano que vem, 2019, serão anos de que a economia já dá sinais de reação. Então, conversei isso com o prefeito Boligon concorda de que seja este o melhor caminho. Então, que a gente encaminhe o projeto de lei, a Câmara possa debater e votar o ano que vem, né, o fundo, e aí sim já concretizarmos o depósito do primeiro ano, já com o compromisso de depositar os valores referentes a 2017 também, ou seja, seriam dois depósitos, 2017 e 2018, para que então a Câmara possa criar esse fundo, esse dinheiro ficaria disponível somente para isso. E né? ficaria num fundo rendendo. Isso, num fundo, como é o fundo de meio ambiente, como Sim. é o fundo do reaparelhamento do Ministério Público, como é o fundo do. Como são as contas da vigilância sanitária, como é o fundo da iluminação pública, enfim, o município teria o compromisso, né, de manter este depósito. E aí sim, aí eu acredito que num determinado momento, daqui a 4 ou 5 anos, aí disponível esse recurso, nós possamos começar a edificar o prédio próprio. Aí sim, mas não tirar todo o recurso de uma vez, ou não comprometermos o caixa da prefeitura tudo de uma vez. Lógico que, por exemplo, com os 9 milhões que nós estamos devolvendo esse ano, nós poderíamos fazer a obra. Mas aí, como eu disse, faltaria para pagar o 13º, faltaria para quitar o fornecedor de remédio, faltaria para vários itens, né? Várias. Agora, se nós formos poupando de pouco a pouco, colocarmos no fundo, né? De pouco a pouco, né? Vai chegar num determinado momento que ninguém vai sentir e nós vamos ter o dinheiro disponível para a construção. Tanto é que nós temos o terreno, né, nos fundos lá da prefeitura, ou seja, nos fundos não, de frente para a Nereu Ramos. É um lote grande que na época, e é importante que as pessoas saibam, na época do prefeito João Rodrigues, nós permutamos esse terreno para o terreno que hoje é o restaurante popular, o Bandejão do Centro. Esse terreno era da Câmara. Uhum. E nós permutamos com a prefeitura para que a Câmara, para que a prefeitura pudesse construir o Bandejão aqui no centro e beneficiar mais gente, beneficiar as pessoas. Aprovamos agora, no final do ano, uma lei que isenta, né, isentou a Câmara da taxa de coleta de lixo e também dos impostos, visto que é um imóvel locado, então a taxa de coleta de lixo dos imóveis locados pela Prefeitura já é isento. E agora nós incluímos a Câmara. Então são mais R$30 mil por ano que a Câmara vai economizar, vai deixar de pagar, que é da taxa de coleta de lixo. Então todos esses recursos, aquilo que a gente economiza, com aquilo que deveria ou aquilo que poderíamos usar, conciliando tudo isso, eu acho que a criação do fundo é o melhor caminho, é a forma mais eficiente para daí a Câmara daqui a 4, 5, quem sabe já na próxima legislatura, começar a edificar o espaço, começar a trabalhar, a adaptar o projeto. A gente já tem um projeto, então adaptar, melhorar esse projeto, rever os valores, rever os custos, discutir isso com a sociedade e implementar esse trabalho. Muito bem. Esta semana, prefeito Valmor Escolar, o senhor se reuniu com o secretário da Saúde, o Nédio Conce, com o secretário da Infraestrutura, o Ivaldo Pizzinato, o gringo, para começar as tratativas de organização da inauguração de duas unidades de saúde, né, na primeira quinzena de janeiro. Se eu não me atrai a memória, uma no Belvedere e outra no Cristo Rei. Isso aí. Como é que estão as tratativas para liberar, serão inauguradas e, obviamente, liberadas para a comunidade? Sim, o prefeito Buligon deixou essa missão conosco, de que continuássemos, independente do recesso, mas que a gente pudesse encaminhar, principalmente os serviços terceirizados, né? E nessa conversa com o secretário Nédio, com o secretário gringo, nós já discutimos aí a questão do pavimento, ou seja, a parte de fora, principalmente a unidade lá do Belvedere, visto que é um pedaço ainda, uma estrada que ainda é de chão, né? Para encaminhar essa questão, né? A questão de melhorar esses acessos, a questão da luz, a questão da parte de lógica, informática, fibra, todas essas questões, até porque o Belvedere, a unidade é um pouquinho mais afastada, né? Então, terá que fazer esse trabalho também de deslocamento da parte lógica. E são duas unidades importante que o prefeito deve inaugurar agora dia 10 e dia 12, é uma previsão de inauguração, e que saem, e que as duas unidades existentes saem do aluguel. Tanto o Belvedere como o Cristo Rei estão no aluguel. Sim. Então vão para prédios próprios, procurar, a intenção é colocar então os móveis novos, aquilo que já está. E toda a estrutura interna que preconiza, e os profissionais já estão atuando. Exatamente. Né? Aquilo que preconiza o Ministério da Saúde e, claro, os profissionais, deslocar os mesmos profissionais para essas unidades. Então, as empreiteiras também estão em recesso. Então, tão logo as empreiteiras retornem no dia 2. Férias coletivas. Exatamente. Né? Tão logo retorne, o secretário Nédio com a sua equipe já estará acompanhando para e passo. Vamos também entrar em contato com os dois engenheiros que são os fiscais das obras, para que possam retornar antes do dia 8, dar os seus pareceres, acompanhar de perto a fiscalização, receber a obra de forma correta, para que nós possamos cumprir estes prazos do dia 10 e do dia 12, preferencialmente, até porque, como o prefeito empenhou a sua palavra, é de obrigação nossa fazer com que isto aconteça. Então, encaminhamos essas questões, a questão das identificações, placas, acessos, todas as identificações internas, tudo isso pode ser trabalhado agora nesses dias e pode ser adiantado para que na semana do dia 2 ao dia 7, aí do dia 2 ao dia 6, todas as ações possam ser dadas continuidade. São quatro dias úteis antes do retorno do dia 8, então muita coisa pode ser feita. Então, vamos convocar quem tem que ser convocado e dar andamento para que a gente possa cumprir. Então, nessa conversa, foi isso que traçamos, né? Essa meta, esse trabalho, esse início, para que a gente possa cumprir estas datas e entregar para a população duas novas unidades que são importantes, que saem do aluguel e que tornando-se unidades de referência aí no município. Valmor, em relação à questão, o senhor fica como prefeito até dia 31, o prefeito Buligon reassume até o dia 15 de janeiro e entra em férias após, e aí assume o vice-prefeito Hélio Sela. Exato. Mais ou menos este é o cronograma, hein? Sim, isso que está combinado. O prefeito Buligon deve retornar no sábado agora, já sim, dia 30. É, nós já, prefeito, já vamos participar juntos aí do sorteio da CDL, seja, o último dia sorteio 30. Dia 30, no sábado à tarde, às 14 horas. Último sorteio da CDL, né, que inclusive com a entrega de alguns prêmios do sorteio anterior. Enfim, então já o prefeito já no sábado à tarde já reassume as funções. Aí permanece até o dia 15, e aí no dia 15, sim, o prefeito Hélio Sela assume então até 15 de fevereiro, é isso que está previamente combinado, e nós estaremos a partir do dia 8 de janeiro na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde nós vamos também começar as nossas ações, melhorias e também as nossas atividades aí como secretário de Desenvolvimento Urbano. Qual é a tarefa principal? Quais as metas? E na verdade, o que faz o secretário de Desenvolvimento Urbano? Que muita gente, são N secretarias, prefeito, e muitas pessoas não sabem, pô, mas aquela secretaria, qual é a incumbência dela? Qual é a responsabilidade do secretário nesta que o senhor assume agora dia 8? Hein? Pedro, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano hoje é a maior, a principal porta de entrada dos novos empreendimentos e da parte da arrecadação do município, daquilo que gera imposto, daquilo que gera recursos para o município, ou seja, novos loteamentos, novas... Aquela chamada receita própria. Exatamente, novas obras, a fiscalização de obras, posturas, a regularização fundiária, enfim, a parte de habitação agora está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, é uma secretaria muito grande, por exemplo, conta com 3 diretorias gerais, com várias gerências. Toda esta questão que envolve as novas obras, os passeios públicos, os terrenos baldios, enfim, a fiscalização, todo este contexto urbano, o asfalto, o recapeamento, os projetos, né? Tudo para que, por exemplo, o projeto do asfalto, o projeto do recapeamento para que a Secretaria de Infraestrutura possa executar, os projetos das unidades de saúde, por exemplo, para que a Secretaria de Saúde possa executar, a revitalização das praças, dos parques, para que as outras secretarias possam realizar o serviço. É uma secretaria meio e fim. Fim no atendimento direto a esses grandes empreendimentos, aos pequenos empreendimentos. Nós temos uma função e uma meta agora, isso já conversei com o prefeito Boligon, um projeto de lei que deve ser encaminhado em breve para a Câmara, mas que nós já estamos trabalhando. O prefeito já me deu a minuta do projeto, do qual ele tem ideia e daquilo que foi trabalhado até agora pelos técnicos, pelo secretário Franklin, enfim, todos que já me antecederam, uma meta ou um pré-projeto do que nós podemos oferecer para a sociedade para que a gente ganhe celeridade na emissão dos habites, para que a gente consiga consertar este problema que é o que assola a dificuldade das pessoas, dos empreendedores, né? Que é a burocracia e a dificuldade. Então nós precisamos criar formas de facilitar a expedição de documentos sem que a gente deixe de cumprir qualquer situação que envolve e qualquer situação que esteja na lei. Um exemplo, nós já estamos pensando nisso e o prefeito Boligon já, como eu disse, me deixou esse projeto para pensar agora nos próximos dias e melhorá-lo, a questão da autodeclaração. Ou seja, os profissionais, os engenheiros, os arquitetos, aqueles que têm a responsabilidade de assinar o projeto, de assinar a RT, de que eles possam, em atividades de pequeno potencial ofensivo ambiental, em pequeno potencial ofensivo, ou seja, um escritório de advocacia, uma distribuidora, que não envolva, né, muitas questões, de que o profissional possa dar fazer a autodeclaração, ou seja, entregando todos os documentos, assinando a RT, inclusive assinando o habite-se. E aí o profissional fica responsável por toda a burocracia e a prefeitura só vai fiscalizar. A prefeitura não precisa ser responsável pela emissão do habite-se ou toda a responsabilidade. Hoje, o que está acontecendo? Toda a documentação, tudo chega na prefeitura, se coloca na mão do profissional e se aguarda uma resposta. Nós precisamos inverter essa lógica. Aí entra a morosidade. Claro, né? Nós precisamos inverter essa lógica. Se eu tenho tudo certo, se eu estou assinando, se eu estou dizendo que é isso, eu entrego e digo que estou fazendo certo. No determinado momento que a prefeitura me fiscalizar, se estiver tudo certo, continua numa boa. Se não estiver certo, a prefeitura vai fiscalizar, vai suspender a atividade e ainda vai comunicar o órgão de controle, que é o CREA e o CAL, que são os dois conselhos representativos. Então, o profissional vai ter a responsabilidade, e eu tenho certeza que os profissionais, a partir do momento que assinarem, atestarem, forem os responsáveis pelas obras, pelos empreendimentos, assim, pela emissão do documento, né, tenho certeza que eles vão se manter como bons profissionais que são e continuar fazendo bem feito e fazendo certo. E eles têm credibilidade para isso. Têm credibilidade para isso. As instituições têm e os profissionais de Chapecó têm credibilidade para isso. Então é o ônus da prova. Se eu entrego as provas e digo que está certo, a palavra é a minha. A prefeitura, a responsabilidade é sua. Claro, a prefeitura só fiscaliza e diz, está ok. Hoje nós estamos na ordem inversa. Hoje nós levamos para lá para tu dizer... Na contramão da história. Claro, eu entrego tudo para a prefeitura me dizer que sim. Então não precisa e ser aí eu começa estou dizendo... a burocracia. Exato, se eu digo que sim. Então, nós diminuímos a burocracia, diminuímos a carga de trabalho dos profissionais e aumentamos a fiscalização só para consolidar aquilo que está certo. Então, a ideia é inverter esse assunto, é dar mais celeridade, é valorizar os profissionais. Aqueles que são bons não terão dificuldade, aqueles que, que não são tão bons e não estão trabalhando de acordo terão que se adequar à regra. E os seus conselhos serão os valizadores, ou aqueles que vão validar a função, que é o CREA e o CAL, que são os conselhos que têm que validar o funcionamento dos seus profissionais. É muito parecido com o que faz o Tribunal de Justiça, por exemplo. O advogado vem e entrega a documentação toda, o tribunal está dando fé em tudo aquilo que está sendo entregue. E aí passa-se a trabalhar o julgamento. Da mesma forma ali, se o cidadão entrega, assina e diz que é, verdade. Isso que nós temos que fazer. Aí a formação de uma equipe para trabalhar contigo? Sim, Pedro. Eu tenho conversado já com o prefeito na montagem da equipe agora. O mês de janeiro será um mês importante para conversar com os técnicos, conversar com os profissionais. Muitos ainda estarão em férias, mas aí nós já grande vamos... Grande parte são concursados, amor? Ali sim, a secretaria ela é feita na sua essência de profissionais concursados, engenheiros, técnicos, arquitetos, enfim, profissionais de todas as áreas das engenharias, da arquitetura, de todas essas áreas. E aí nós temos a experiência de bons secretários que me antecederam e que também são da parte política, que podem nos ajudar e que vão nos ajudar. Eu tenho conversado com o secretário Márcio Sander, o próprio prefeito Buligon foi secretário de Sim. Desenvolvimento Urbano, então tenho buscado as informações, né? O secretário Franklin também nos passando algumas questões daquilo que vamos enfrentar agora, vamos encontrar e principalmente, né, Pedro, conversar com a sociedade, né? Com o Centro Empresarial, com o CREA, com o CAL, com a Associação dos Engenheiros, ou seja, ouvir os profissionais, dar ouvido aos profissionais que são aqueles que vivem o dia a dia. São os profissionais que têm a maior dificuldade. Então, o objetivo é criar esta ampla discussão, né? Buscar resolver estas arestas. E aí, o nosso procurador Ricardo Cavalho vai ter um papel muito importante nesta mediação com o Ministério Público, para que a gente possa acertar essas questões, essas cobranças, esses questionamentos do Ministério Público, mas também aproveitar a parte de compreensão, né, do que o Ministério Público entende que nós podemos conciliar, que a gente possa criar situações de bom senso e dar, claro, continuidade a esse trabalho, sempre desburocratizando, proporcionando que as pessoas tenham melhor acesso, que as pessoas possam ter a celeridade nesse assunto aí. Até porque, Valmor, os minutos para os empresários valem ouro, né? Meu Deus! Olha, Pedro, tem um caso aí, outro dia até estava conversando, né? Nós temos prédios com 20, 30 andares aí na cidade que estão, por exemplo, sem ligar a luz, porque não tem o habite-se ainda. Esse é o problema. Então, esse tipo de situação é que não cabe mais. Porque se não acontece se isso tá nos outros... Se está tudo legal, tem que liberar. Mas e outra? Se não acontece nos outros municípios, por que que acontece aqui? É isso que as pessoas não estão entendendo e é isso que nós vamos procurar resolver. Ou seja, se a regra é para todos, ela tem que valer para todos. Se há bom senso para os outros, é preciso ter bom senso com o Chapecó também. Verdade. Né? Você já passou pela Secretaria da Infraestrutura, chefia de gabinete, etc., porque a gente sabe, talvez uma outra que eu não tenha conhecimento, outra secretaria. Essa aqui é uma experiência nova ou ela vai no mesmo caminho? Olha, Pedro, eu acho que vai ser uma experiência nova, porque são setores... Mais diferenciados, e outras são setores meio, não é tanto a secretaria fim, como a infraestrutura, por exemplo, como a própria assistência social, que eram secretarias finais e de execução de serviço, mas aqui é uma secretaria que dá celeridade aos pleitos das demais secretarias, ou seja, você imagina que uma unidade de saúde, um projeto para uma unidade de saúde, quanto mais rápido ele for elaborado, quanto mais rápido ele chegar na mão do secretário, mais rápido o secretário consegue chegar em Brasília, vincular o recurso para disponibilizar. Quando você precisa fazer uma reforma de uma praça, quando você precisa de um projeto para uma emenda parlamentar ou algo assim, ele precisa ser célere, ligeiro, rápido, para que o município não perca prazo e consiga encaminhar o recurso para buscar junto aos ministérios e junto a qualquer órgão de divisão de recursos, né? Mesmo do governo do estado. A questão de três pontos nevrálgicos que nós precisamos resolver através de audiências públicas, através da participação direta, que é a questão do contorno viário leste, por exemplo. Hoje nós temos um decreto de desapropriação de várias áreas do contorno viário leste. Nós precisamos definir qual o traçado e aonde vai passar para poder liberar as demais áreas. Porque hoje muita gente está com o empreendimento parado, ou o loteamento, seja a construção de novas empresas, porque o decreto é muito extenso, ele pega uma área muito grande de abrangência, porque nós não sabemos onde está alocado o projeto. Então nós precisamos alocar o projeto, revisar o plano diretor, até mesmo nas áreas lindeiras, atualizar o nosso plano neste sentido e liberar os demais proprietários, liberar quem tem interesse de fazer antecipação de loteamento para poder ser mais rápida a desapropriação das áreas. Então, essa é uma parte importante. Nós vamos contar com o apoio do SECOV, que é o Sindicato das Imobiliárias, através do presidente Ricardo Lunardi, a quem pretendo fazer uma visita agora já em janeiro, para que a gente possa discutir esse assunto. Então, esse é um outro assunto importante, é a questão do aeroporto. Né? O plano diretor, os arredores do aeroporto. Está vinculado à secretaria. Exatamente. Nós precisamos fazer audiência pública, encaminhar essa questão da revisão ou da adequação do plano diretor para a PPP, agora para a parceria público-privada, que está autorizada e que essa, com certeza, foi a lei mais importante que a Câmara votou esse ano, que é a autorização das parcerias público-privadas e que permite o município passar o aeroporto para iniciativa privada, deixar de gastar R$500 mil por mês com o aeroporto. Dinheiro que pode ser colocado em outras necessidades da comunidade. Pedro, o prefeito Buligão deixou muito claro nas suas entrevistas todas, a intenção é investir na usina de asfalto, é investir nos espaços públicos. Você veja aí, eu estava falando de projetos, por exemplo, os projetos de reforma agora da Arena Condá são 15 milhões que estão disponíveis de uma emenda parlamentar do deputado João Rodrigues, que já estão disponíveis e que vai precisar adequar rapidamente os projetos para poder licitar essas obras, a criação do museu, enfim, as emendas parlamentares dos deputados, importante, deputado João, com mais esses 15 milhões, só o deputado João Rodrigues colocou quase 40 milhões em Chapecó nos últimos 2 anos. Então, é preciso projeto. Então, é aí que entra a Secretaria de Planejamento também, para dar celeridade na utilização desses recursos. Tem 10 horas, 2 minutos, mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 10:02. Se jogue na melhor estação com a Avan. Nesta semana, cadeira de praia a partir de R$39,99. Piscina inflável a partir de 10 vezes de R$11,99. Aproveite o liquida pós-natal Avan e promoção pula-pula. Clientes do cartão Avan, primeiro pagamento só para fevereiro. Baixe o aplicativo e peça seu cartão. Todo setor de artigos de praia em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, tudo num só lugar. Dia 31 de dezembro estaremos atendendo até às 18 horas. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Ford Ka 2018 com ar-condicionado, direção elétrica e nota A em economia de combustível, R$ 39.990 à vista. Ou entrada de R$ 23.994 e saldo em 12 de R$ 1.411 com taxa zero. É imperdível. É só no seu distribuidor Ford Esperandio, em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Chega o fim de ano, encerramos um ciclo para que o novo possa nascer. É tempo de refletir sobre o que passou e de revigorar as energias para enfrentar os novos desafios. Gostaria de desejar a todos os amigos e amigas um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. A você e toda a sua família. São os votos do amigo e deputado César Valduga. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Dez horas, 10 minutos, hora da coincidência. A temperatura continua subindo, hein? 26 graus aqui na Benjamin Constante, nos estúdios da Superconda. Vereador Valmor Scolari, agora a gente vai interagir com os ouvintes, tá? Vamos começar aqui pela... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Antes da leitura, Pedro, posso mandar dois abraços? Pode. Ah, deixa eu mandar um também? Manda lá. Eu quero o outro grande, entre milhares de ouvintes, né, que sempre está ligadinho conosco, é o Coronel Balsan, nosso querido amigo aí dos bombeiros, grande ouvinte aqui. Mas da nossa emissora. Bacana, viu? Bacana, de gente boa. Todo mundo quer grande ver ele. Coronel Balsan, um abraço, amigo. Obrigado pela audiência. Quem mais? Vamos... E o meu amigo Pavão. Pavão, lá do sindicato. Ah, outra pessoa excepcional. Grande amigo também, Gilcemar, viu? Gilcemar, Pavão, grande abraço, amigo. Obrigado pela audiência. É o sindicato dos frentistas, né? E obrigado pelas palavras. Né? Muito bem. Tamo junto aí. Vamos lá. Então, o seguinte, Valmor, a Maria do bairro Santo Antônio lhe manda um abraço, lhe parabeniza por esses dias de prefeito e diz que gostaria de vê-lo como prefeito efetivo lá na frente. Oh, muito obrigado, Maria, muito obrigado mesmo. Isso, como eu digo, isso vai ser fruto de trabalho, fruto de esforço, e certamente daqui a alguns anos, se tiver a oportunidade de disputar uma eleição como prefeito, vou fazer todo o esforço para ter o aval da população, com certeza. Mas essa experiência agora de prefeito interino é muito importante. Estou extremamente lisonjeado, contente e trabalhando mesmo, hoje à tarde temos uma agenda também, e trabalhando mesmo nesses dias para poder honrar essa passagem. E agora, a gente precisa aqui reconhecer, Valmor, quando estive de prefeito no Rio Grande em 8 anos, 2 mandatos, eu fiz a mesma coisa. Quando chegava numa época de final de ano, começo de ano, de férias, às vezes o vice-prefeito viajava, o prefeito também precisava descansar, tirar suas férias, passava sempre a presidência da Câmara, então, dava essa oportunidade. Isso é importante. Tem que se reconhecer aí o prefeito Luciano Boligon e o vice Hélio Sena. Mas, claro, pela espontaneidade de deixá-lo, então, administrar. O prefeito Boligon já faz o gesto pela segunda vez, né? Ano passado também permitiu que o doutor João fosse prefeito por alguns dias, agora repete o gesto, né? Então, é importantíssimo. Isso valoriza o legislativo, valoriza os vereadores, valoriza a população, né? Isso, meu Deus, não tem palavras. Vamos lá, aqui diz no Whats ainda, bom dia, Pedro Viana. É o Lobo, um abraço, meu amigo Lobo. Eu quero deixar um abraço ao secretário Valmor e dar boas-vindas a ele na secretaria SEDUR, né? E tenho a certeza que ele fará um grande trabalho nessa secretaria. O Lobo. Ah, sim. Funcionário Lobo, de carreira, né? O Lobo é funcionário de carreira, arquiteto. Né, já teve a oportunidade de ser secretário, fez um belíssimo trabalho agora no Parque da EFAP, aí que todas as obras que antecederam a feira EFAP, né, um grande profissional, e claro, nós temos a certeza que vamos contar também com a participação do Lobo aí como profissional da área e como servidor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Obrigado pelas palavras. Aqui tem um xará meu, tem o telefone dele, é Pedro também. Ele diz o seguinte: Valmor, torcemos para que um futuro bem próximo você seja o prefeito titular. Você é uma pessoa nascida e criada aqui em Chapecó. Xará aí, Pedro. Obrigado, teu xará. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras. É, como eu disse, isso só vai ser possível, né? Caso a população entenda que precisa, ou que a população entenda que é a oportunidade de dar oportunidade, né? Mas é um processo que vai se construir, né? E vem sendo construído. Eu sempre digo que me empenho na função pública, me dedico exclusivamente à função sempre de vereador, de secretário, me dedico à função pública, primeiro porque eu gosto, e segundo porque fazendo esse trabalho, sendo leal, prestando contas, sendo transparente e verdadeiro e honesto, certamente terei o reconhecimento das pessoas e a oportunidade, quem sabe, de um dia poder ser o prefeito da minha cidade, a cidade que eu muito, tanto amo e que tenho alegria. Esse é o seu projeto político? Olha, Pedro... O ano que vem a possibilidade de uma vaga na Assembleia. Olha, eu acho que nós temos que estar à disposição do nosso partido para qualquer situação. Seja para disputar a eleição de deputado estadual, seja para disputar a eleição de prefeito, de vice-prefeito, enfim. Quem participa da vida pública e tem esse espírito de participação comunitária, de participação social, né, tem que estar disposto a disputar qualquer eleição, tendo o apoio dos companheiros, tendo o aval do partido, tendo os vereadores a favor, concordando com o projeto, sendo um projeto não pessoal, mas um projeto de grupo, dá certo. O deputado João sempre reforça isso, né, a questão do grupo. Né, nessas conversas que a gente tem tido ultimamente, aí, deputado João, deputado Meriz, enfim, é o reforço do grupo, independente da oportunidade, independente das pré-candidaturas, de quem seja, né, nós temos o Caramori, que é pré-candidato, tem vários pré-candidatos dentro do nosso partido, mas saindo ou definindo quem será, temos que abraçar, ser grupo, e se for eu, quero contar com o apoio de todos, se não for eu, vou ajudar e apoiar quem for. Então, como eu disse no início do programa, Chapecó só é o que é porque é uma cidade administrada por um grupo de pessoas que deixa de lado as vaidades partidárias e que prioriza o atendimento direto à população de Chapecó. O Henrique Butica, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Mário Tomasi. O Mário esteve aqui, teve que sair agora, por ter um dedo dele na rua Santa Ana, bairro Santa Maria, divisa com Esplanada. Há 6 anos atrás, temos um pedido de asfalto na rua Santa Cecília. Já vai fazer 10 anos. Conheço. Ano que vem, vai fazer 10 anos, ano que vem, o Putica coloca, e até agora nada. Na época eu tinha 94% de assinaturas e não foi feito. Espero que me respondam se tem possibilidade de fazer o asfalto neste ano que vem, 2018. Olha, tem conhecimento disso? Eu quero dizer para o senhor Henrique que, na verdade, o ano que vem, o prefeito Boligon já tem anunciado que vai ser um ano de prioridade nas questões de mobilidade urbana, né? Asfaltamento, vamos implementar o sistema binário, ou seja, Fernando Machado, Nereu Ramos, continua o programa de recapeamento das vias, e aí temos a Uruguai e outras tantas. Há um financiamento que a Câmara autorizou agora a contratação, ou seja, o prefeito vai trabalhar este assunto de mais 30 milhões, né, junto ao BNDES para obras de infraestrutura. E tendo este dinheiro disponível, tendo o dinheiro do aeroporto que passa a ser investido nas obras de infraestrutura, certamente essas ruas que ainda precisam de pavimentação, certamente será dado início agora em 2018, porque este é o projeto, esta é a ideia de que o prefeito tem dito que 2018 é o ano da mobilidade urbana. Então, eu creio que agora, a partir do ano que vem, nós começamos então a tratar de tapete preto também na cidade de Chapecó. Conheço essa demanda do seu Butica, tenho amigos que moram aí na rua Santa Cecília, e é um pleito de muitos anos e que nós com certeza temos ela como uma prioridade também. Bom, o Pedro José do bairro Líder, Valmor, diz o seguinte: vereador Valmor Scolari, muitos vereadores perderam a nossa confiança no caso da Cleidinara, que votaram contra a investigação, a continuidade da investigação. Qual é a sua avaliação sobre isso? O Pedro José do Líder está colocando. Olha, eu vou justificar para o Pedro. Primeiro, o meu voto, né? Eu votei pela abstenção, porque na condição de presidente da Câmara, e foi isso que justifiquei no meu voto, na condição de presidente tive a obrigação de conduzir esse processo com imparcialidade, proporcionar que as partes tivessem o tempo necessário, que fossem e pudessem se defender, acusar, enfim. Então, procurei ser o mediador deste caso, por isso me optei pela abstenção. Mas justifico também ao seu Pedro de que a opção, né, de não alcançou os 14 votos necessários para que prosseguisse. Faltaram quatro votos, mas justifico ao seu Pedro de que o processo está muito bem instruído no judiciário, ele segue na investigação, em nada mudará a decisão final, ou seja, se houver decisão por cassação, por absolvição, seja qual for a decisão, a Câmara vai cumprir o seu papel. Mas destaco ao amigo de que a Câmara só pode julgar aquilo que foi os fatos que ocorreram durante o mandato. A Câmara não pode julgar fatos anteriores. E o fato narrado na denúncia eram de fatos ocorridos durante o período eleitoral. Ou seja, esses fatos têm que ser apurados pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Comum. A partir do momento que a vereadora tomar posse, propriamente dito, ou seja, frequentar o parlamento, e se cometer algum equívoco no parlamento, aí sim o próprio parlamento, a própria Câmara que deve apreciar e julgar as denúncias. Tenho esse entendimento como vereador, né? E não como presidente, mas como vereador, quero passar esse entendimento ao Pedro, de que em 90 dias, certamente nós não teríamos nenhuma prova ou nenhum apontamento diferente do que nós temos hoje e que segue nas mãos do judiciário. Então, acho que é mais prudente que siga na mão do judiciário, até porque vou citar um exemplo bem rápido, Pedro. Recentemente, em Florianópolis, nós tivemos uma operação chamada Ave de Rapina. Quatro vereadores foram envolvidos na denúncia, foram cassados pela Câmara de Vereadores de Florianópolis. Um ano depois, os quatro foram absolvidos na justiça, entraram com processo contra a Câmara e contra os vereadores da época, conseguiram e retornaram, alguns até ao mandato, né? Retornaram ao mandato, concluíram o mandato, alguns disputaram reeleição, e os vereadores da época estão pagando do bolso indenizações aos quatro que foram cassados pela Câmara. Então, é preciso ter prudência, é preciso que as pessoas compreendam, é preciso que as pessoas confiem, continuem confiando nos seus vereadores, naqueles que eles votaram. Eu peço que as pessoas que votaram em mim continuem confiando, porque tenho uma certeza de que estou fazendo a minha parte, sem absolver ninguém, sem condenar ninguém com fatos anteriores. Sempre fui muito justo, sempre levei o direito como regra, até porque pela formação que tenho, não posso prevaricar, não posso vacilar. Então, Pedro, confie, pode ter certeza que o processo continua na justiça e o resultado que a justiça der, a Câmara com certeza vai acatar, seja ele qual for. Vamos em frente aqui. Bom dia, Pedro Viana. Bom dia, Valmor Escolar. Um grande abraço a vocês e um venturoso ano novo. É a dona Carolina Kingerski, do Bodanese, FAP. Tá mandando. Opa, aí. Dona Carolina, tudo de bom para a senhora. Também feliz 2018 e que ele seja de muitas realizações, muitas coisas boas, né? Estamos torcendo para que seja dessa forma o melhor possível. Bom dia, bom dia, Valmor, bom dia, Pedro Viana. Eu já pedi a vários vereadores, ninguém veio olhar a Rua Israel, no bairro Maria Goretti. Está muito feio de buracos e mato também. O Aloísio, ele agradece se tiver atenção do Valmor. Vou pedir sim, Aloísio, é uma rua de calçamento. Conheço, conhece bem, né? Conheço a Rua Israel. Exato, ele colocou calçamento. Pode aqui ter certeza, vou já repassar ao secretário gringo para que dentro do possível a gente já possa fazer um tapa-buraco agora no retorno das máquinas, no dia 8. E é uma das ruas, ou seja, é uma das regiões que nós vamos, quem sabe, no ano que vem, também incluir no tapete preto, até porque facilita, e se nós tivermos a usina de asfalto nova, se nós tivermos o equipamento, essas ruas de calçamento nós podemos fazer com o maquinário da prefeitura, como fizemos lá em 2005, quando nós fizemos o São Cristóvão, né, o 100% do menos bairro. Menos custo, né? É, 100% do bairro São Cristóvão, à época, foi feito com o asfalto da usina própria da prefeitura. A Salete Gava dá parabéns, Valmor, pelo comando da prefeitura do município. Diz que você está realizando um ótimo trabalho. Ô, grande Salete lá da região do Borma, né? Da Chalana, Saletinha. Então, um grande abraço, Salete. Obrigado pela audiência e com certeza vamos representar bem os companheiros do PSD, os colegas que disputaram a eleição também, como a Salete, que é nossa suplente e que faz também um belíssimo trabalho lá na região do Borma, da Chalana. Ela que trabalha direto com os clubes de mães, grupos de idosos, enfim, faz um excelente trabalho naquela região. Olha, aqui tem uma mensagem aqui, eu gostaria que o ouvinte prestasse atenção, você também, o amor que está conosco no estúdio. A Maria de Almeida, ela botou o seguinte aqui, ó. Bom dia, ex-prefeito gaúcho. Ela se refere ao Pedro Viana aqui. Mas há Pedro. É. Bom dia, prefeito em exercício, Valmor Scolari. Ela coloca, claro que o Observatório Social defende a Câmara pagar aluguel. Está aqui o e-mail dela, qualquer dúvida. O dono e presidente do tal Observatório Social, segundo a Maria de Almeida, é dono da imobiliária e vai defender os interesses do setor imobiliário, o que não é nenhum crime. Mas o Legislativo merece há muitos anos um local adequado e que comporte as necessidades. Vai firme aí, Valmor, rumo à sede própria da Casa do Povo, pois muitos eleitos prometeram em campanha, até hoje ninguém cumpriu. Vamos sair do aluguel, igual o que vem fazendo na saúde com as unidades. Parabéns pelo trabalho, Valmor Scolari, Maria de Almeida. Obrigado, Maria. Mas... essa questão da empreiteira eu não tenho conhecimento, não, eu apenas li a mensagem dela. Sim, né? Sim, mas eu acho que não. Não porque até conheço o presidente Armelindo e não é com esse intuito de defender, de ser corporativista, absolutamente. É, se defende, ou pelo menos a saída que nós temos é essa agora e não tem como ter outra, né? Nós não temos como construir a sede de hoje para amanhã. Então é um pensamento também do observatório que a gente tem, assim, uma sede própria. Né, e também comungam da ideia da criação do fundo, de que nós possamos discutir o assunto para que seja um projeto viável, sem que seja de alto custo, que o município, que a Câmara economize ao fazer a obra. Então, o controle social é importante, a sociedade precisa também participar e eu acredito, tenho plena certeza que não é esse o intuito do corporativismo, de defender a A, B ou C, mas de que é a alternativa que nós temos, é o que tem para fazer agora e nós temos que construir uma forma de resolver isso a médio e longo prazo e claro que o controle social, a sociedade toda estará disponível disponível o controle social. Muito bem. O Luiz Carlos interessa um questionamento para o Pedro Viana, viu, Valmor? Não tem nada a ver contigo, mas eu faço questão de responder o Luiz Carlos, porque hoje eu fiz um comentário aqui no Primeira Hora sobre a questão da disputa, que é salutar também entre o Merizio e o João Rodrigues, pré-candidatos, né? E eu falei na região oeste, porque vocês que são... eu fazem 9 anos que estou aqui, vocês que são já... O Valmor, inclusive, é filho da terra, né? Sim. Maurício, eu não sei se é filho... também filho da terra. O Maurício Zanella, que é assessor do Valmor, está conosco aqui. Colega de TV, já trabalhou conosco aqui na Supercondá. É, eu me recordo que se fala muito que o governador Colombo é de Lages, né? Uhum. O Luiz Henrique Joinville. Então, essas regiões e os demais que passaram, Florianópolis, etc., ganharam muito por ter um governador da sua região. Certo. E o que todas as entidades aqui de classe batalham, e nós como conjunto geral, que nós possamos ter um governador do Oeste. Chegou a nossa vez, eu acredito. Isso é um sonho, Pedro. Verdade. Então, o Luiz Carlos me diz o seguinte, é que eu faço questão de ler na íntegra a sua mensagem. Ele diz, bom dia, Pedro Viana. Favor tomar cuidado ao afirmar no ar que o governador de Santa Catarina para 2018 tem que ser o João Rodrigues ou Merizio. Eu, por exemplo, não voto nesses candidatos. Eu te respeito muito, Luiz Carlos, obrigado, li na íntegra a sua mensagem. Agora tem o seguinte, eu não falei, e eu gostaria que você me entendesse, que obrigatoriamente tem que ser o João Merizio O importante para nós, e isso é uma batalha que todos nós da região estamos fazendo, não só Chapecó, é que a gente passe do sonho para a realidade e que tenhamos um candidato do Oeste. Mas não, claro. E mas outra, eu respeito a tua colocação. Sim, a gente respeita as opiniões contrárias, né? Até porque se não fosse assim, não teria democracia. Exatamente. Né? Seria uma ditadura. Então, ainda bem que nós temos opinião, e o Luiz Carlos também pode expressá-la, mas eu digo que é a importância de um governador do Oeste, porque nós teríamos muitas demandas que nós conseguiríamos resolver. Muita coisa boa que pode vir do Estado, a interferência junto à União, junto ao governo federal. É, olha só, nós nunca tivemos um governador do Oeste, ia ser a primeira vez... É, e é uma construção de muitos anos. É uma geração inteira que vem se construindo. Seja quem for. Seja quem for, o momento é esse. Mas as duas candidaturas que despontam e que contam com o apoio no resto do Estado são a do João. Exatamente. E do Merizio. São as duas candidaturas viáveis do Oeste. Então é um dos dois... E é um dos dois, e é isso que nós precisamos, que agora, cada um dos dois trabalhando a seu modo, cada um dos dois visitando os municípios, viajando, se apresentando, buscando apoio, buscando costurar as alianças, buscando costurar as coligações com o apoio do governador, com o apoio dos deputados estaduais, dos deputados federais. É a união de forças que vai transformar um dos nossos dois candidatos, que são os que estão melhor... que são os que despontaram pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo esforço que cada um deles fez, que estão despontando como os nossos possíveis candidatos. Certamente um dos dois vai estar na majoritária, e nós vamos estar fechados, unidos e trabalhando para que eles ajudem nós, todos oestinos, a resolver e a realizar esse sonho de ter um governador aqui da nossa região que tanto vai fazer de importância. Olha, nós temos a duplicação da 282, aí as pessoas vão me dizer, mas é uma obra federal. Mas o governador ir pedir para o presidente da República sentar frente a frente com o ministro dos Transportes é outra força, é outra forma, está avalizado pela população, tem o apoio, tem os votos. É, quando você tem, por exemplo, como Lages, agora tem a fábrica de caminhões da Sinotruk, é uma fábrica de caminhões que foi para Lages. Mas por que que foi para Lages? Ah, tem o dedo do governador. O governador disse, olha, tem vários, mas aqui em Lages tem tal coisa. É importante, gente, é preciso. Nós precisamos ter esta consciência. É chegada a hora. É chegada essa hora, e é a hora que nós temos que nos abraçar, nos unir como oestinos, como chapecoenses que somos, como nos unimos em tantos momentos difíceis, nos unir nesse momento e buscar... apoiar os nossos candidatos, que certamente nós teremos o governador de Santa Catarina vindo dessas duas forças que despontam hoje, que são o deputado Merizio e o deputado João. Bom, amor escolar, obrigado pela sua participação. Eu deixo espaço para um feliz ano novo aí, para hoje você como prefeito, depois volta aí à Câmara fazer os últimos ajustes finais, né, de fim de mandato, de presidente, final de ano, e vai para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bom, Pedro, eu só quero agradecer, mais uma vez agradecer ao prefeito Poligon, agradecer ao vice-prefeito Hélio Sela pela gentileza, pelo carinho com que trataram o poder legislativo, nos dando essa oportunidade de ser o prefeito por 10 dias, né, que para mim foi uma honra, realizei o sonho de muitos amigos e meu e da minha família, né, quem... Sempre falo com o maior carinho, minha esposa Marisa, a Luísa, minha filha, meus pais, né, o Matheus, meu irmão, enfim, eles que sempre, nas eleições de vereador, sempre estão juntos, que você sabe a dificuldade de uma eleição de vereador, e eles estão sempre junto com a gente, compreendendo, sendo compreensivos, acompanhando o nosso dia a dia, sabem da dificuldade, e agora coroa este ano de presidente da Câmara, presidente do Centenário, tive a honra de ser... né, o presidente dos 100 anos, podemos homenagear aqueles que passaram, os ex-presidentes, aqueles que estão vivos, todos, né, podemos homenagear junto com o prefeito, os ex-prefeitos, e aí você veja uma lembrança, duas lembranças simbólicas, né, poucos dias antes da homenagem dos ex-prefeitos, faleceu o ex-prefeito Sadi DeMarco, e poucos dias antes da homenagem da Câmara, faleceu o ex-prefeito Ledônio, que também foi ex-presidente da Câmara, do qual nós íamos homenageá-lo como ex-presidente da Câmara. Então, lamentavelmente, esses registros que historicamente, né, da política, mas, como eu disse, só agradecer aos cidadãos e aproveitar, Pedro, para dar uma notícia, né, recebo aqui do secretário da Fazenda, Geralci, de que a Prefeitura Municipal, de que com o esforço, claro, da Secretaria de Fazenda e com o aval do prefeito Luciano Bolegon, prefeito que mesmo licenciado, mas acompanha para e passo tudo aquilo que estamos fazendo, até porque é nosso colega, nosso companheiro de jornada. Então, anuncio aos servidores do município que a folha de pagamento, né, do mês de dezembro estará disponível, estará na conta dos servidores já a partir do dia 2 de janeiro, antecipando em 6 dias, né, a previsão era para o dia 8, né, quinto dia útil do mês, mas como eu disse, com o esforço da Secretaria de Fazenda, e aí o secretário Geralci, a quem agradeço, né, com o aval do prefeito Bolegon, já está então antecipando o pagamento, estou dando então a notícia em primeira mão, o pagamento da folha de dezembro dos servidores já estará disponível a partir do dia 2 de dezembro. Então, com este intuito também de valorização do serviço público, os nossos servidores que dão um gás, dão um esforço, para que a gente possa desempenhar um bom trabalho, fazer um bom trabalho, é que nós nos despedimos, me despeço como prefeito em exercício de Chapecó, desejando a todos os chapecoenses um feliz 2018, que nós tenhamos um ano de muitas realizações. Administrativamente, se Deus quiser, vamos resolver muitas questões de mobilidade urbana, transporte coletivo e outros tantos pontos voltados à mobilidade, à infraestrutura urbana. E de resto, Pedro, agradecer, deixar aqui o nosso abraço, nosso carinho à emissora, à rádio, a todos os servidores, aos funcionários aqui da rádio, a você, que é nosso, além de nosso comunicador, aqui é nosso amigo. Então, também desejar a você, seus familiares, a todos, um feliz 2018 e dizer que estamos extremamente realizados, felizes. E agora, a partir do dia 31, retorno, faço meus últimos atos como presidente da Câmara e aí repasso para o presidente Itamar, que certamente será um presidente também que fará o máximo possível para que a Câmara de Vereadores continue sendo protagonista também nas ações aqui na cidade de Chapecó. Mais uma vez, um grande abraço a todos e um feliz 2018 a todos os chapecoenses do fundo do coração. Muito obrigado. Muito bem, Vamor Scolari, prefeito em exercício, também desejamos a Vamor, sua família, a equipe de trabalho da prefeitura, a equipe da Câmara, os vereadores, enfim, toda a comunidade, um feliz ano de 2018, repleto de realizações. Amanhã teremos a última edição do ano e da semana do Estúdio Condá. Bom dia e até amanhã.